Ah, seu verão. Gostaria que fosse tão bom quanto dizem os meus irmãos. Acordo suado e durmo pingada. A roupa que saio pela manhã, 2 horas depois já deve ser trocada. Se fosse tão bom como dizem os comerciais, eu não passava tão mal. A pressão cai, a moleza vem, apetite nem tem. Beber algo gelado já cai bem. Talvez uma serva convém. Em roda de amigos? Ah, aí tudo bem. Nem tudo é sofrimento. O seu verão também tem seu acalento. Seu pôr do sol é lindo de rezar. Às vezes desejo até uma praia pegar. Claro que depois das 17 ou antes do sol raiar. Ao contrário do que ditam, não quero ficar com Marquinha. Vende de ti, seu verão, a melhor mídia de enganação. Não sou mais feliz nessa estação, desculpa. A luz acaba, tem os temporais, mosquitos a mil, tudo bem. Você não é um grande vilão, mas pessoalmente, eu gosto mesmo é da sua prima.